Protocolo continuado até o controle. Escuta, senhor, prossiga. Ele cruza de milhas para passagem da posição coral. Vamos encerrar o serviço. Radar Chamilhão, zona 20, ano e boa viagem. Obrigado, muito grato, bom trabalho. Obrigado, Alcântara. Controle Salvador, bom dia. Papapapá, Eco Papa Sierra, perfil Arbor. Papapá, Eco Papa Sierra, controle. Contato radar, prossiga como autorizado em subida sem restrições. Viente, Eco Papa Sierra. Juliette, é possível. Autorizado o táxi, eu peguei as vocês. Ah, pro ideal para a posição Mobu, seria 269. Positivo, está autorizado para prosseguir direto na proa 269. Direto 269, é com o Papa Sierra, grato. São 3597, passou o nível 150, chame Recife 288. 288, vai chamar. Paulo Salvador, Elton, Mike Bravo Lima. Oceano 9008 é o controle Salvador, está passando o nível 180 agora. Ajuste 1018, desça para 4000 pés e voe direto o Tuna para aproximação ILF pouso pista 10, câmbio. Desce para 4000 proa de Tuna, ajustado 1018, aguardando ILF pista 10, hoje é 9008. Alô, Salvador Azul, 4234, Tenda Delta, Licação Recife. 4234, Recife. Serra Bravo, Romeu Fox, nível 350 aprovado, via Pesolo 17, recolocar 10, curva esquerda, subida Fuca, Jamo, Caju, aciona 5066, controle 120, decimal 8. Realizado 350 para Recife, é Pesolo 7, quer falar 10, curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju, 5066, transforma, controle 108. Azul, 4234. Responde 5066, Azul 4234. 5066, é. Vai, Azul 4234, portão 1, chame pronto, pushback. Chamará, portão 1. Pushback, chamamento. 2079, chame back. Livre, chamarei, 9759. Alfa Bravo 649, autorização, informação, hotel. Diego Lava Grave. Sierra Bravo, nível 3, meia dúzia, zero aprovado, Viabas Whisky 50, Viabas Whisky 50 até Videv, Bravo Índia Delta Eco Vitor Videv, após diretos. Recolocar 1-0, com curva direita na subida da El, após Leda, após Videv. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, posto seguro, rápido plano, aterrissa 50, Videv, depois direto. Recordando da 1-0, primeira curva direita, desvio da El, Leda, Videv. Transponda 5070, controle 1208, 1649, posição 5. Passa para o número 1-0-9-2, vai passar o Índia Sierra, baixar para lá. 1-0-9-2, autorizado pouso, pista 10, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. De pouso na 10, 1-0-9-2. Para o táxi, o voo 9759, o 965 a bordo, 4 e 10, confirme. Parte principal, Índia e Alfa, considero 1-0, torne 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-9, tenha um bom voo e bom dia, 1-7-9. Ok, você pode esperar, 1895, 909, bom dia, bom trabalho, 9759. Controle, 2-0-1 para o Fonda, para o táxi, chama 2-108-95, altímetro no 09, então bom dia, bom dia, Epsilon November. Alfa Juliette, por 04. Alfa Juliette, por 04, 0902. 1288, 1260, Sierra. 090. 159 autorizado, alinhar, decolar, pistão 0, vento 1, 50 graus, 109. Alinha decola no 0, 0759. Alinha nessa, do novembro. Autorizado, novembro, é posto aliado pronto. Pistão 7. Desenvolveu ele de coragem, pistão no 7, vento no 5 graus, 1 0 mais. Boa. 759, decola os 39, controle 1, 0, 1, 0, 8. 208, boa, 17, coragem. Moto localizador Chiré 9008. Salvador, bom dia, vou no 759-1500 da EL. 759, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360 da EL, no 759 da EL. Chiré 9008, prossegue a licença 2000. Sim? Chiré 9008, pode prosseguir a licença 2000. Foi autorizado 2010, inclusive LS, repórter estabilizado. Em 2000, autorizado LS, Chiré 9008. Novembro decola as 4-1, controle 120, decimal 8. Moro 759, possível direto líder, da presente? Autorizado. Grato. 208, bom dia, Moro Novembro decola para sua escuta. Eco de Novembro, Moro Militar, escorredor Xé, retorna no Farol da Barra para a ascensão. Hotel Juliette Serra, tem sequência livre, chamo para regresso. Controle Gol 1759, alguma chance de voar a ponte, vai? Controle, líder. Vai manter. Estabilizado, Oxana 908. 908, completa sinal por 1895, bom pouso. 1895, Oxana 908, bom trabalho, obrigado. Sessão a 105, possível estimado de pouso. Afirmativo, segurança, autorizado TCC, atendendo 105, estimando para 1345. Gente, copiado, pouso 1345, o Eco Grão Laveira subindo para 1305. Qual é a conferência? Está estimando para 1245. 1245, copiado. Salvador, bom dia, Azul 4981, passo 250 até 160, informação hotel. Azul 4981, identifica a chegada a Dom Fidência para 4000 pés e ajuste 1099. 4000, 1099. 4981. Bruno 759, Recife 251, na Tecno 3395. 251-13395, Bruno 759. Azul 4234, portão ouro para o puxa e acionamento. 2, Frank, Cianzo 434, aguarde 2 minutos. Ciente, no aguardo. Oxalé 9008, solo aos 4.6, língua direita 1211 no solo. Direita 211, Oxalé 9008. Nativo Xenia 9008, Livrou Nativo Xenia. Autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 160, grau 101. A linha decola até 1-0, vamos ver na Autorizado, portão 01, azul 4234. A bordo, pátio 5 01 no PLC, no pátio da Vata. Ok, Antônio, agora em 18 decimal 95, para assinamento táxi e decolagem, o altímetro no 019. Então, bom voo e bom dia, Romeu Antônio. 85 no 019, obrigado, bom trabalho. Cadê da El? Da El 260 no 649. Alô, Tayang, é possível? Tayang, na parte da base, puseram no PLP, solicita estacionamento. Autorizado, chão, tá? Chão, tá? Eu estou em 199, identifica a chegada Mari do Capão 050. Identificou para o 050, chegada Mari 2199. Eu estou em 199, autorizado direto e TAP da presente. Quando direto e TAP 2199. Azul 4234 para o táxi, PLB 122, 3 horas e 20, alternado Fortaleza. Direita Indy Alpha, ponto esperando 0, torre 198 decimal 95, altímetro 1019, então bom, vai, bom dia Azul 4234. Ok, direita Indy Alpha, ponto esperando 15, a torre 1895, 19 Azul Chico, muito obrigado, bom dia. Azul 4981, desça para 2000 pés, ajuste 1099, calibre LS, porta localizador. 2009, livre LS, portarei 4981. Azul 4234, não pode esperar 1-0, pronto para tirar. Azul 4234, autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vem um turno 1-0, graus 1-0 mais. Aliás, decolar pista 1-0, azul 4234. Azul atendente, autorizado, aliás, decolar pista 1-7, vem um turno 1-0, graus 1-0 mais. Obrigado. 649 e autorizado direto por seguro. Azul 4234, contato cadastro para o 350, sai da porca. 350, sai da porca, azul 4234. Com a pista vista, azul 4981. Confirme? Azul 4981, localizador. 4981, completa final por 1895. 1895. Está passando o VBR, decolada 17, agora na presente corredor axé. Vai a porta para o Dabá. Ela pega o Romeu, Hotel e Yankee. Me pede por do axé, reporta no Farol da Barra. Nativo, Romeu, pede a porta para o Farol da Barra. Bom dia, azul 4981, uma milha e meia para o externo. 4981, ano de pouso, pista 10, entrou em 0 graus ou 0 mais? Eu vou pouso na 10, azul 4981. Tá falando do Gol 2999, é uma pequena via direita aqui. Fecho, vou etapa. Então, antes, eu vou na etapa, na verdade. Pérez, 199, desça para 2000 Pérez, Justino 019, Calibre MS, reporta localizador. 2199 para 2000, com 19, reporta lá no localizador. Chapéu Goiás, Grupo November. 59 Miras de Salvador, mantém o nível 105, preciso de informação e alerta, Recife 288, Paterna 1260. 4981 no solo 03, na direita, chamou 21 no solo. 21 no solo, azul 4981 no voo. Solo azul 4981, bom dia, livrou azul, escuta. Bom dia, táxi de Alfa e Juliette, portão 01. Gente, cubi Alfa, Juliette para 01, 4981. Imagina. Então, Golf, Kilo Oscar, prossiga. Na presente, farol da barra. Golf, Kilo Oscar, prossiga. Hotel Juliette Serra, senhor, código 0145, na prova do Colégio Capão, a repórter é descida. Kilo Oscar, confirmando, vai prosseguir no 0620. Confirmando, vai efetuar TGL em Veracruz, é isso? Kilo Oscar, Salvador, Salvador, vou local, TGL em Valência, 060 inicialmente, Lanyanque, está autorizado. Prossegue até 30 milhas do vento, Salvador, 30 milhas após cancela, prossegue visual no 045. Decola 17, com curva à direita após a decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, voz direto, aciona 0156, controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Então, 3304, identifica a chegada bom, que desça para 4.000 pés, ajuste 1.019. 4.000 pés, 1.019, pode voar direto pelo 3304. Então, 3304, voe direto para 5. Confirma direto, bom? Confirma. Bom, pela prova, muito obrigado, então, 3304, 3304.000 pés, 1.019, está livre da restrição dos 50 pontos. Livre. Oh, bom dia, Gol 2199, livre assistente. Bom dia, Gol 2199, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Gol 2199. Romeu para a Serra Delta Juliette Hotel, onde o ponto do Brecht está autorizado, meu pé, decolando 7 direita, ingressando no litoral sul, corredor Axé, aciona 0154, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Altimetro 1019, então bom voo e bom dia. Autorizado, acionar, chama o táxi. assista para que antes pouse o ajuste no 019. Eu acho que eu estou ligado, tá? Chama para a inversão 6. Acho que é Romeu, prossigo tá Champagne, versão 6. Com 6302, identifica a chegada Mário 2-0-0-5-0. Até o 0-0, tem que chegar a Mário 2-0-5-0. Salvador, voo 9095, sente índice de autorização para 15. 95 para com 6, prepara 10 e orienta o que é. Confirma, vai ser da EA hoje. Dirigindo para a Rabor. Ah, ok. Vai dar uma hora. Torre 1895. Torre de Salvador, Papa Romeu, Torre Juliette Serra. Torre Juliette Serra, ajuste no 019, autorizado o cruzamento da final da 0, reporte ponto base. Reportará para a base do 71 Serra. realizando manobra, já pode pronto. Boa, Fiosco. Estou visual, tráfego à frente, um bandeirante alinhando. Está autorizado a alinhar a partir da Papá. Aguarde a autorização do colégio, já vem mais com o meu. Afirmo. Estou de letra, mantenha a perna do vento, aguarde base. Não, Mestre Romeu, da presente autorizado em ainda colapso. Estou no 0, 17, 21, 60, 08. Decolando a pistola no 0, primeira curva direita. Sai da bora, pois a bora eleva, intercepta a forma Zulu 21 e sai conforme nota. Controle no 20, decimal 8, transporte 51 a 30. 1095, autorizar 360 para Zulu 21 para Contim, decola 10, direita na saída Arbora, Arbora Elefa, 120, cima 8, controle 5130. O transponder está na ponte 4 para pushback acionamento. Procedimento correto, o avião está pronto? Afirmativo. Está autorizado agora a direita, gira a base, aguardando a autorização de pouso, autorizado. É, 79 à esquerda aqui, aguardando, confirme. Ok, agora visual, complete a curva esquerda e ingressa novamente a perna do vento segundo pela direita, tráfego agora alinhado, já pronto para decolagem. Mas que o Romeu mantém 500 pés sendo controle 1-0 desse momento. 500 pés no 208, não vem Lasca Romeu. Lasca Lasca, tráfego do helicóptero do Colô com proa do litoral, manterá 500 pés, do qual a Jona 7 autorizada, mantendo a proa até 1000 pés. Vento 1-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Mantenha até 1.000 pés, golpeou. Alela. Repórter visual, colocar o pouso. Portera visual, ou meu. Juliette Serra, Ventura 700-09, pouso pairado, cabeceira na 7, autorizado. Ok, voo final, baixado travado, voo pairado na cabeceira, até o Juliette Serra. Para 2.000 pés, ajuste no 09. 2.000 pés, devido à restrição em pelo, no 09, está 3.604. Coordenação 14, apenas na frequência 1.9.195, a CN 01.2.6 da transporte. Tá sim. O diretor? Tá sim. Deixa eu marcar quando eu trouxe pra retorno também. Aqui é a transporte. Bom, ele ponta o Odebrecht paralela. Direção Romeu, tem frequência livre. Frequência livre, chamada na decolagem, Romeu. Direção, considere as 2-4 direita na OSCA, frequência livre, viu? 095188135 Campinas, pronto ataque. 95, siga via engine, ponto de espera 2895, ajuste 2099, no... Sim, Donaldo, ajuste via engine 2895 no ponto de espera 2095, bom dia. Estou direto. O filósofo da presente propõe modificar e, se possível, atua direto Valença no 065. O Golf Kilo Oscar subiu inicialmente para 2.510, o plano modificado 0125. Kilo Oscar. Confirmando 2.510 inicialmente, vou direto Valença. 2.010, direto Valença, Golf Kilo Oscar. Autoridade 3604, só confirmando autorizado ELS? Confirmo, reporta localizador. Reporta localizador 3604. Golf Kilo Oscar, confirma estimados de pouso em Valença? 1140. 10 no 09.